Quero dar uma boa tarde a todos. Engraçado. Deus é... Ele é tremendo, né? A gente vem no caminho, ele vem falando com a gente. E a gente acha que não vai acontecer. Mas acontece. Amém? E ele é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Amém? É um Deus que nele não há sombra de variação. Eu, alguns dias, eu não sabia assim o significado realmente da palavra amor. Não é? Amor. E Deus, ele não tem o amor. O pastor David fala isso. Ele é amor. E o amor, o significado do amor é um sentimento que predispõe a gente a buscar sempre o bem do próximo. Então Deus é essa pessoa. Ele está sempre querendo o nosso bem. Ele está sempre querendo o nosso bem. E por isso nós glorificamos a Deus por esta tão grande oportunidade de estarmos aqui. Amém, irmão? Eu confesso aos irmãos que estou muito feliz por estar aqui com os irmãos. Muito feliz por tudo que Deus tem feito na minha vida, promessas se cumprindo na minha vida. Não é? Tanto na vida espiritual como na vida secular. Promessas que há 25 anos que Deus me falou sobre isso. E Ele está cumprindo, está iniciando suas promessas na minha vida. Tanto no lado espiritual como no lado material, na vida secular. Essa semana uma pessoa me perguntou assim: Levi, você não tem igreja para ir? Eu soube que você é uma pessoa que não é assim tão envolvido na igreja. E você não... Eu digo, a igreja somos nós, não é? Nós somos a igreja. E existem pessoas que ainda não assimilaram, não entenderam o que é realmente uma vida cristã, não é? Não é simplesmente participar de uma igreja, de uma congregação. Vida cristã é algo que nós recebemos de Deus, uma dádiva, não é? Que ela é real, ela não é algo que a gente está aqui tentando conquistar, não é? Tentando, parece que ainda não recebemos ainda, não é? Mas nós já somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele enviou Jesus para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, esta pessoa, ela me fez essa pergunta e me achou diferente. Mas, irmãos, nós, quando aceitamos Jesus, nós temos em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus é a nossa sombra, a nossa direita. E todos nós que aceitamos Jesus, nós somos salvos pela fé em Jesus, não pelas obras, não por fazermos alguma coisa, não é? Não por estarmos compromissados assim com o templo de vir na igreja, não. É porque nós já temos esta dádiva, nós somos filhos de Deus. Não devemos duvidar disso, nós somos filhos. Se nós estamos aqui, estamos felizes, estamos satisfeitos. Porque andamos em espírito. A Bíblia diz que há dois terrenos que nós plantamos. a dois terrenos. O terreno carnal, quando se planta nele, colhe corrupção, tristeza, angústia e medo. Porque é um lado carnal, é um lado que nós, muitas vezes, agimos e muitas vezes começamos a ter tristeza, angústia e falta de confiança em Deus. E carregamos isso conosco, porque é um lado que não dá, não nos leva a ter realmente aquilo que a Bíblia diz, alegria. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Quando nós andamos em espírito, irmão, nós passamos a ter vida e paz. Independente da situação, independente das circunstâncias que nós estamos passando, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos confiança em Deus. A alegria é no espírito, a paz é na nossa alma. Amém? Nós passamos a ter paz. E paz é relacionamento. Nós passamos a ter relacionamento com Deus. E por hoje, essa semana também, é muitas perguntas que as pessoas vão nos fazendo no dia a dia. Não é? E ele perguntou algo assim, com relação a consciência. Né? Ele disse para mim, essa pessoa, Levi, eu queria assim saber porque eu tenho uma dúvida. Eu vivo assim com a consciência tão assim difícil, pesada, não é? E não tenho aquela confiança em Deus. Aquela confiança em Deus. Mas eu expliquei por isso. Se você plantar no lado carnal, se você for sempre atendendo os desejos, não é? Esses desejos que vêm, tudo que vem, nós vamos cedendo, aí nós vamos tendo essa desconfiança com Deus. Porque sabemos, e ele disse, olha, agora que a minha consciência ela fica assim, sempre mostrando que eu devo continuar, não desistir. Aí eu disse, ah, tá bom, ainda bem que sua consciência está viva, ela não está morta. O ruim é quando um crente, ele tem a consciência morta. É aquele crente que está sempre fazendo, mas não está nem aí. Ele continua vindo para a igreja. Ele continua fazendo, trabalhando para Deus. Mas continua cedendo. É o pecado voluntário. Não é? Existe o pecado involuntário, que é aquele que você resiste. E por resistir, muitas vezes até cede. Mas você está ali sempre nos pés do Senhor. E ele disse, então sua consciência está viva. Porque a partir do momento que você corre para os pés do Senhor e não se afasta e vai pedir perdão, misericórdia, a sua consciência está viva. E Paulo, ele diz que muitos cristãos, por não ouvir mais a sua consciência, naufragaram na fé, desistiram, porque não escutavam mais a sua consciência. Os irmãos estão entendendo? A consciência. E nós, irmãos, somos filhos de Deus. Eu me lembro que antes de eu chegar aqui, eu não tinha esse conhecimento, essa visão, né, dessa confiança. Muitas vezes chegava segunda-feira, parecia que era o pior dia. Né? Não tem pior dia para crente. Essa semana eu disse assim, minha esposa disse, hoje, amanhã já é sábado. Eu disse, sábado? Não, é quarta. Não, amanhã é sábado. Aí depois eu me lembrei. A Bíblia diz que os cristãos vivem em memória eterna. Ele passa a estar tão envolvido com as coisas espirituais, a sua mente espiritual, que parece que ele não vai se adaptando, parece que ele vai se afastando dos rudimentos humanos. Você não vai se envolvendo muito com as coisas daqui, desta vida. Paulo diz que nós, né, os casados, sejam como que não estivessem casados. Né? Os que usam deste mundo, como que não usasse dele. Vocês não estão entendendo? Por que isso? Porque Paulo falou que nós somos agora cidadão do céu. Você precisa entender isso. A Bíblia diz que os espirituais, ele entende tudo, e por ninguém ele é discernido. Ele começa a viver uma vida tão espiritual, que ele vai se desligando da sua agenda, né? Aquela agenda que quando amanhece o dia, você já tem que fazer tudo aquilo, está tudo escrito e vai embora com aquela sua agenda. Aí quando você troca essa agenda pela agenda de Deus, as coisas vão mudando. As coisas vão sendo resumidas na sua vida. Você passa a ter mais tempo para Deus. Aí entra aquilo que Paulo disse a Timóteo, que nós não devemos se embaraçar com as coisas desta vida. Mas eu estou no mundo, claro que você está no mundo. Mas você não procure não se envolver tanto com esse mundo. Você vai ver a paz que você vai ter. Vai cortando certas coisas que não é necessário na sua vida. Tem muita coisa na sua vida que não se vai necessário. Precisa ser cortado, ser eliminado. Não é? E o tempo esse tempo que você vai eliminar vai ser mais dedicado para Deus. E você vai ver, as coisas começarão a acontecer na sua vida. Porque a Bíblia diz que quando nós apresentamos nosso corpo a Deus, não é? A gente passa a ser consagrado a Deus. E Deus vai começar a cumprir aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. E Paulo disse, não se embarace com as coisas desta vida. Vai cortando, vai eliminando. Aponte, irmão, que muitas vezes até nossos familiares não passam a nos entender. Não passa a nos entender. Não passa. Essa é a vida cristã, irmão. Perder para ganhar. Jesus disse assim, aquele que não aborrecia sua própria vida, e muitos não querem aborrecer. Eles querem gozar um pouco do mundo e um pouco de Deus. Ele fica dividido. Dividido. Mas a Bíblia diz que eu não vivo mais eu. Cristo é que vive em mim. Amém? Cristo é que vive em mim. Irmão, se você começar a andar nesta vida espiritual, você vai ver, você vai ter realmente isso que Jesus disse. Justiça, paz e alegria na sua vida. Pode surgir todos os problemas. Mas você não tem problema? Claro que eu tenho. Eu tenho muito problema. Mas eu já entreguei nesse lugar chamado feito. Eu aprendi a entregar nesse lugar chamado feito em Deus. Né? Como é importante a gente entregar a Deus. A Bíblia diz, entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Irmão, Jesus ele está perto de voltar. E a Bíblia diz que não aconteça que naquele dia o seu coração esteja sobrecarregado com as coisas desta vida. Use desse mundo só o necessário. Só o necessário, irmão. Só o necessário. Paulo disse, tendo o que comer, beber e vestir, estejamos satisfeitos com isso. E as coisas que virá sobre sua vida, as bênçãos de Deus, porque a Bíblia diz que Deus te dá longevidade de dias, te dá riquezas e honra. Deus te dá, mas tenha isso como um presente de Deus. E Deus, quando começar a te dar, não é para você usar neste mundo, não. É para usar na obra de Deus, naquilo que Deus quer que você faça. Amém? E Deus faz isso, irmão. Mas quando você passa a não valorizar, ter a sua esperança no dinheiro. Você tem que tirar a sua esperança do dinheiro. O seu futuro já está preparado por Deus. Tudo já está preparado por Deus, irmão. Quando nós aprendemos a entrar nesta vida que Deus já preparou desde a fundação do mundo. Deus tem uma história, você é apenas o Ele tem a história e você é aquela pessoa que precisa entrar nessa história. Deus já contou a sua história. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus, Ele já tem um plano para nossas vidas. Eu, antes de chegar aqui, eu não sabia disso, irmão. Eu estava na igreja, trabalhando. Hoje, quando eu vejo, eu fico olhando as pessoas. Conhece o dia, vai para a igreja, volta, corre, volta, volta, volta, corre, volta, volta. E aquela correria, e amanhece o dia. Aí quando vem as lutas, as dificuldades, como um vento, derruba o cristão. Aí ele começa a ter angústia, tristeza. Até mesmo diz que não vai ficar mais na igreja, Deus não está abençoando, Deus não está dando, quanto tempo que eu faço pedindo, e Deus, você não está fazendo a coisa certa. Deus não te chamou para trabalhar, Deus te chamou para estar na presença dEle. Passe tempo com Deus, passe tempo. A Bíblia diz, rogo-vos, pois, irmão, que apresentei o vosso corpo a Deus, santo e agradável. Que é o vosso culto racional. Aí depois diz, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Não entenderam? Não é pelo muito falar, porque Deus já sabe o que você precisa. A Bíblia diz, antes de você falar, Deus já sabe. A questão é que temos tempo para tudo. Temos tempo para tudo. Quando amanhece o dia, já está tudo programado. Vai para um canto, vai para o outro, corre para um lado, corre para o outro, volta. E tempo para Deus não tem. Porque a partir do momento que nós passamos tempo com Deus, a nossa alma vai ser transformada, mudada. Isso é Deus que faz, irmão. É o Espírito Santo que faz. Os irmãos se lembram da história da águia que eu contei aqui? A águia passou aquele tempo lá e foi renovada. E nós precisamos ser renovados. E nós precisamos gastar tempo com Deus, irmão. Os dias, cada dia mais, vai se tornar mais difíceis. Os irmãos estão observando que cada dia mais as coisas vão ficando mais difíceis. E nós, como cristãos, só poderemos vencer essas dificuldades com a força de Deus. Israel vencia, era porque tinha a força de Deus, tinha a coragem de Deus e a luz da presença de Deus. Moisés, quando ele ia, Deus disse, não, agora eu vou mandar o anjo para ir com vocês. Moisés disse, não, daqui não saio, só com a tua presença. Crente tem que andar com a presença de Deus, irmão. Não é só aqui na igreja, não. No seu trabalho. Por onde quer que você ande, tem que estar com a presença de Deus. Porque os dias são maus, os dias são difíceis. São muito difíceis. E nós precisamos estar sempre com a presença de Deus. E quando eu cheguei aqui, eu descobri isso. E comecei a ter minha vida como, não mais assim, a minha vida secular como preciosa. Aí eu comecei a ver Deus trabalhando na minha vida, no meu interior, né? E não me mudando só, mas a gente consegue mudar as pessoas. E não é com palavra, é com a sua vida. É uma coisa, irmão. Por quê? A Bíblia diz que eles passam a ver as suas obras e passam a glorificar a Deus. Não é assim mesmo? Que eles vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Deus. E muitas vezes as nossas obras não estão glorificando a Deus. Não está. Muitas vezes falamos de Jesus, dizemos que Jesus é bom, que Jesus é amor, mas as pessoas olham nossas atitudes, o nosso falar. E a Bíblia diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que venha da graça, aquele que está ouvindo. Quando você tem a graça de Deus e começa a falar de Jesus para essas pessoas, as pessoas vão vendo que você, aquela palavra vai transformar a vida daquelas pessoas. E a nossa vida, irmão, ela deve pregar muito mais do que nossas palavras. Do que as nossas palavras. E nós vamos vendo isso. É a transformação que Deus nos dá. E por a gente não buscar esta vida, nós passamos por dificuldade. Passamos anos mais anos na igreja e não recebemos aquilo que Deus prometeu. É porque precisamos passar tempo com Deus. Chegar na segunda-feira, irmão, faz, anota lá, as suas atividades. Você, se você relacionar, você vai ver que muita coisa não se faz necessário na sua vida. Anota, começa a anotar. Anota. Isso aqui não se faz necessário. Quanto tempo gastando, muitas vezes, vamos na casa de alguém, gastando tanto tempo lá. Não se faz necessário, vou cortar isso aqui. Aí você começa a ter a sua vida administrada pela palavra de Deus. Aí vai se resumindo, você vai vendo que você não está mais envolvido tanto com o mundo, porque você vai eliminando isso. E a Bíblia diz que não aconteça que naquele dia o coração nosso não esteja sobrecarregado com os cuidados desta vida. É muita coisa, irmão. Nós perdemos muito tempo com as coisas desta vida. Lembre-nos que nós somos cidadão do... Somos forasteiro. A Bíblia diz que aqui nós somos como forasteiro. Usamos desse mundo como que não estivesse usando dele. Você pode ter tudo. Tudo é lícito. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Irmão, esta palavra está no meu coração. É um alerta de Deus para que nós, como cristãos, fiquemos na posição de cidadão do céu. Jesus disse aos discípulos, antes de subir ao céu, ele orou e disse: Pai, eu não quero que tire eles do mundo. Não, mas que tu livre eles do mal. Não é interessante Deus deixar neste mundo, irmão? Mas Jesus sabia que Deus deu a ele toda a autoridade. Toda a autoridade. Todo o poder. E depois que Deus deu toda a autoridade a Jesus, todo o poder, ele deu Jesus para a igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Satanás, irmão, ele não tem autoridade sobre você. Não tem, irmão. Estou dizendo isso na palavra de Deus. Não tem. Você é a autoridade. Amém? Eu não tenho nenhum receio de falar isto dentro da palavra de Deus. Nós é que temos a autoridade. Você tem autoridade. Você é a autoridade. Mas você só pode ter essa autoridade se você passar tempo com Deus. Deus quer te encher da sua autoridade, do seu poder, te revestir com a sua graça. Tem uma armadura de Deus, irmão. Precisamos ter ela em nós. Para que possamos resistir os dias maus. E os dias maus estão se aproximando. Tem gente preocupada com desemprego, preocupada com doença, com peste, com o que vai acontecer. Não, não devemos estar preocupados com essas coisas. A Bíblia diz que Deus não nos chamou para a ira de Deus. Não. Mas nos chamou para a aquisição da salvação. E Ele, sabendo dessas coisas, Ele quer que nós, cada dia mais, se você perder aqui, você vai ganhar. De que adianta ganhar a vida? De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua? sua alma. Nós somos deste mundo, irmão? Não. Quando você aceitou Jesus, é como que você saiu do arraial. Você estava no mundo e Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Aí você aceitou. Aí você saiu de onde você foi, saiu e foi lá onde está Jesus. Aí quando você chegou lá, Jesus disse assim, é como que Jesus disse assim: está disposto a perder a sua vida? A não amar a sua vida? Estou. Aborrecer a sua vida? Por mim, sim. E é esta vida que Jesus quer. Porque, irmão, tem familiares, você está como um atalaia de Deus na sua casa. Existem pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Você precisa pagar um preço, que é o preço da renúncia. Deus te colocou como atalaia na sua casa. Existem pessoas dependendo de você. Você precisa estar muito com Deus. A Bíblia diz que Satanás, ele anda em derredor, irmão. Em derredor, ele fica em derredor de nós. Ao redor de nós está o anjo, mas ele fica em derredor. Ele fica sempre querendo trazer problema para você, traz uma coisinha, traz outra, né? Aí vai embaraçando, problema com filho, problema com isso. Os seus filhos, aprenda a entregar ele a Deus. O seu esposo, aprenda a entregar ele a Deus. Finanças, dinheiro, irmão, o que é isso para Deus? Não é nada. Não é nada. Eu não esqueço nunca. Quando eu cheguei aqui, eu saí, não vou esquecer nunca. Quantas cestas básicas eu levei? Eu disse a Deus: Deus, eu não quero receber, eu quero dar. Quando eu pegava naquela cesta básica, eu dizia: eu não quero receber, eu quero dar. E um dia ele disse para mim: nunca mais tu irás passar por onde tu estás passando. Ele cumpriu. Mas eu comecei ainda sobre a minha dispensa, ela foi suprida, sim. Mas eu estava enfrentando uma vida financeira muito difícil também. Tinha dias que eu não podia chegar aqui, porque nem passagem eu tinha. Não podia. Foi como eu cheguei aqui, irmão. Estou falando isso porque Deus faz quando nós gastamos tempo com Ele. Quando tiramos as nossas armas, nossos esquemas, as nossas ideias. Tive muita ideia. Vai no banco e pega lá. Vai em tal lugar, faça assim. As ideias vêm. Você tem que descartar essas ideias. E fica só nos pés do Senhor. E Deus vai fazer tudo aquilo. Tudo que Cristo é em você, por você e para você. Já está feito. E eu, naquela dificuldade financeira, e comecei orando. Era papel na parede, irmão, por todo canto. Dentro do meu quarto. Colei tudo. Era papel, tudo. A parede. Só o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu acordava com aqueles papel todo. Eita, é o Senhor que me dá muito mais, além do que está pedindo ou imaginando. É o Senhor que supre minhas necessidades. É o Senhor que me dá. O Senhor cuida. E papel por todo canto. Eu atirei tudo dentro, está tudo arquivado, guardado. E eu comecei ali, aquela coisa toda. Não, não, a pastora mandou falar a palavra. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Deus, tu és fiel, tu és alto, tu honra. Aí Deus disse para mim, eu ia subir na escada da minha casa, ele disse, nunca mais tu também irás passar por esse momento financeiro, nunca mais. Deus faz, irmão. Deus faz. Não duvide. O que está precisando é você arriar suas armas, as suas ideias, sabe? Os seus argumentos, a sua maneira. Deus não está preocupado com a tua maneira. Deus está preocupado que você seja um soldado que não se embaraça com as coisas desta vida. E que usas as regras corretas do jogo. Amém? Usar as regras corretas do jogo é você viver de acordo com a palavra. É um jogo, é uma luta. Você está indo sempre pelo que é certo. Satanás, ele vem com as ideias dele, com as injustiças. Você não. Eu uso, eu fico na palavra de Deus. Eu ajo de acordo com a palavra de Deus. E Deus começou, irmão, a mudar a minha vida e está mudando. Mudando mesmo. Deus está mudando a minha vida. E a gente tem que ter muito cuidado para que continuemos como um ministro de Deus e dispenseiro dele. Somente isso, mais nada. E tudo que Deus te der, tenha como presente de Deus. Só isso. Não se exalte porque você não tem nada a ver com isso. São dádivas de Deus que Deus vai começar a despejar sobre você. Ninguém pode impedir. Os irmãos sabem que uns dias para cá eu fui agraciado com a promoção lá no meu trabalho. Não vá pensar que estava tudo certinho, não. Até hoje ele está combatendo comigo, porque é grande a bênção. E quando ele começou a ouvir, Deus mudou a conversa comigo agora. Ele disse, vou te exaltar. Aí ele me exaltou. Agora ele mudou. Ele disse, agora eu vou te honrar. E Satanás está preocupado com isso. Irmão, por isso que eu disse domingo, naquele dia. Não foi só pelo dinheiro que Deus me colocou ali. Porque as pessoas saíam do seu setor para ir até o meu setor, porque eu não podia sair de lá. Era o meu posto. Mas eles vinham de madrugada, vinham toda hora conversar comigo e buscar uma palavra de Deus. E agora Deus me libertou e eu estou indo a eles. Isso é de madrugada, isso é de manhã. Deus me dando palavra para essas pessoas. Vidas estão sendo mudadas. Irmão, você sabe que a minha ideia foi diferente das ideias deles que já estavam lá. A conversa era só suspensão, manda para casa, advertência. Eu disse, não, eu vou assumir. Mas eu tenho um outro procedimento. Eu acredito nas vidas das pessoas. Eu acredito que as pessoas podem mudar sem precisar usar essas advertências. Foi difícil para mim, irmão. Porque eles queriam que eu fosse o mesmo modelo. Eu disse, não. Ou eu busco conhecimento para mudar as coisas, ou eu me adapto a que já está. E que já está, não. Essas advertências, essa suspensão não muda a vida das pessoas. E hoje, irmão, todos que se levantaram, meus líderes, e queriam que eu usasse essas mesmas regras, hoje eles estão usando as minhas. Amém? Mudaram, mudaram. E o superior, o nosso gerente, numa reunião que teve, ele disse, a partir de hoje, suspensão, advertência, só com a minha autorização. Supervisor nenhum tem autoridade para isso mais. Sou eu. Antes de dar, me procura. Porque muitas vezes as pessoas têm problema. Faltou porque tem problema. E a gente precisa saber. Irmão, quase que eu pulava na sala. Eu não pulei porque Deus mudou. Precisamos fazer a diferença, irmão. Eu disse aqui, não é só pelo dinheiro. Não, porque Deus cuida de mim. A Bíblia diz que Deus é o meu pastor. Estou nem preocupado com isso. Estou preocupado com isso. Preocupado com isso. Eu quero saber as vidas que estão lá. Vidas estão mudando. Crentes fracos estão ficando fortes. Porque nós começamos a passar essa vida de reino para eles. Não é uma rotina de botar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Não, não, não para com isso. A Bíblia foi feita para você ler e praticar. E essa é a mensagem que nós vamos passando para eles. Mas como é isso? É dessa forma. A Bíblia diz que Jesus, ele, quando estava lá no Monte das Oliveiras, ele disse uma coisa importante. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esses são como uma pessoa que construiu sua casa sobre a rocha. Não é os que carregam Bíblia, é os que praticam a palavra de Deus. Se torna forte. Quando Satanás vem, você está cheio da palavra de Deus. E o que vence do diabo é a palavra, irmão. Se um crente não lê a palavra, não procura praticar a palavra, como ele vai vencer Satanás? Quem vence o mundo? A nossa? Quem vence o diabo? A palavra. E quem vence a nossa carne? O sangue de Jesus. Então, se o crente não lê a palavra e pratica, e não pratica, irmão, ele vai sempre... Aí vem tristeza, angústia, amanhece o dia angustiado, porque nós vivemos por fé e não por vista. E as vidas vão começar a mudar. E muitas vezes pensamos que Deus nos leva à posição é por causa só do dinheiro. Ah, agora eu estou... Aí Deus diz, não é isso. Não é isso. Eu quero que você chegue até essas vidas. São muitos, irmão. E eu tenho o maior prazer de gastar tempo com eles. E a coisa mais difícil é você liderar e continuar sendo um cristão. Porque você está lidando com pessoas que ainda não nasceram de novo. São pessoas que ainda não nasceram de novo. Hoje eles estão, daqui a pouco muda com você. E se a gente começar a ler os salmos, e quando eu comecei eu digo, pronto, agora eu vou ler os salmos. O salmo mostra direitinho como era o ser humano, como Davi sofreu. Como Davi sofreu. Né? Não é gostoso a gente começar a ler aquilo. Então a gente vai vendo, e não é diferente. Você está lidando com pessoas, muitas vezes, que ainda não aceitaram Jesus, que não conhecem, está com uma vida velha. E você precisa estar ali com eles, de forma que venha glorificar a Deus, e ao mesmo tempo, administrar aquilo que foi entregue na sua mão. Amém? Mas Deus tem me dado sabedoria, tem me dado conhecimento, e eu tenho lidado com essa situação não difícil. Se torna fácil. Porque quando a gente está com Jesus, com o Espírito Santo, se tudo se torna fácil. E muitas vezes, quando sai de nossa casa, o Senhor fala conosco. Não temas. Irmão, olha, tem hora que a gente sai de casa e digo, não. Não. Meu Deus. É difícil se lidar com 20 pessoas, com... outras coisas, e tem hora que o medo vem, mas Deus tem sempre chegado junto de mim. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Eu sou a tua sombra, a tua direita. Quando você estiver angustiado, vai lá fora. Aí quando você vê a sua sombra, você diz assim, Deus é a minha sombra, a minha direita. Faz isso. Está escrito que Deus é a nossa sombra. Vai lá fora, para um pouquinho. E olha lá. A Bíblia diz que Deus nos protege como a menina dos seus olhos. Deus nos protege. Deus nos guarda. A Bíblia diz que nenhum mal nos susterá, e nem praga alguma chegará à sua tenda. É Ele que tira do nosso meio as enfermidades. Está escrito. É Ele que sara. Creia nisso. Precisamos crer nessas coisas, irmão. Quantos estão desvanecendo? Parece que seu foco é nas coisas e não naquilo que ele já é em Deus. Eu sou filho de Deus. Um dia eu vou morar com Deus. Eu fui comprado por um sangue. Não foi com dinheiro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e eu estava nesse meio. Hoje eu sou filho de Deus. Não vou deixar Jesus, independente do que esteja acontecendo na minha vida. Família não é maior. Jesus disse, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão. Mas tem uma orientação, não é eu chegar em casa, eu não gosto mais de você, não é isso, viu, irmão? As atitudes, você não pode mais agir como eles agem. Aí começa. Continuamos amando nossos irmãos, nossos familiares, nossos pais, mas aí se fala nas atitudes. Sua atitude agora é de acordo com a palavra de Deus. Você não pode amar mais eles com as suas sugestões que você vê que não está de acordo com a palavra de Deus. Não, eu não vou aceitar, porque a palavra de Deus diz que não é assim, é assim. Essa é a diferença. Não é aborrecer nossos pais, nossa mãe, irmão, não. As atitudes, porque hoje você anda de acordo com a palavra de Deus. Não com o que os outros falam, acham e pensam. Essa é a diferença. E nós precisamos ser a diferença na nossa casa. Nossos irmãos, nossos parentes. Viu quando Paulo aconselhou, né? Quando uma mulher aceita Jesus, o seu esposo não é crente. Paulo aconselhou, o que é que deve fazer? Aí muitas vezes a mulher, por não ter o conhecimento, aí começa, você não vai para a igreja? Você precisa ir para a igreja para mudar. Isso é falta de não ir para a igreja. Aí ele, não, hoje você não vai para a igreja. O quê? O quê? É ruim, hein? Fica aí que eu vou. Você não quer ir? Para mudar todas essas coisas ruins que você está fazendo com aqui? Se você for para a igreja, você vai ver se você vai mudar. Errado. Igreja não muda ninguém. Eu falo igreja aqui. Não tem que trazer ninguém aqui para ser mudado. Não. A gente encontra pessoas dizendo assim, rapaz, eu não consegui levar meu fulano na igreja. Meu Deus. Não. Já viu a história da Joyce que disse que não é por você estar dentro de uma garagem que você... Já viu essa história que ela falou? Eu esqueci agora. Não é por você estar dentro... Pô, tá irmã só... Como é, irmã? Não é porque você. O carro fica o tempo todo na garagem, certo? Então, se você passar a ficar dentro da garagem, você não vai se tornar um carro. E assim é o cristão dentro da igreja. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, não é, irmão. A igreja não muda. O que muda é a tua vida. Paulo diz que você ganha o seu esposo com a sua maneira. Quieta e tranquila. Um espírito manso e quieto. Esse de uma mulher. Espírito manso e quieto. Sofrendo, porque Deus não chamou você não só para crer nele, mas sofrer por ele. Talvez o seu marido, eu sei que é tão difícil. Mas Deus, ele é fiel para mudar ele, irmão. Não com tuas palavras. Tuas palavras não vão mudar ele. A tua vida. Hoje você não vai para a igreja. Tudo bem, não vou. Te agradeço, Deus, porque tu deste a oportunidade de eu entrar no meu quarto para orar mais. Fica aí, tá? Não vai, eu vou sair. E quando chegar, eu quero você aqui. Quero ver se você vai. Por que ele não pede mais tempo? Espera ele sentado. Orando, né? Não pede mais tempo. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Que ele dá. Ele não lança em rosto. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. E você vai ver, irmão. É demorado. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus escuta as nossas orações. E Paulo diz que a mulher ganha o marido sem palavras. Sem palavra. O filho, muitas vezes, você vê o esposo, isso não é um problema seu, irmão. Você não consegue nem te mudar. Você vai mudar os outros. Você consegue se mudar? Não consegue. Não consegue, não. Mas Jesus consegue. O Espírito Santo, quem é? Quem é o Espírito Santo? Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. Você está esquecendo o seu ajudador. O ajudador está ao seu lado. Ó. Eu quero te ajudar. Eu vim para isso. Mas você está fazendo, está trabalhando, você está falando muito. Você está afrontando ele. Você está dizendo muita coisa, está chateando ele. Não é para você fazer. Sou eu. Manda eu fazer. Manda eu fazer. Peça, porque Jesus me mandou para isso. Eu sou o teu ajudador, o consolador, aquele que está ao teu lado. Peça e eu faço. Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer. Espírito Santo, fala o que eu não posso falar. E você vai ver. Que dias virão que Deus realmente cumpre aquilo que ele falou, que eu trabalho por aquele que em mim espera. Amém? Que Deus nos abençoe, irmão, que Deus nos ajude, que Deus continue nos dando a sua graça, o seu poder. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para dar a vocês aqui. Amém? Pode falar, minha irmã. Irmão, eu posso chamar de Pastor Levi, que eu sinto assim. Para ser irmão. Meu filho. Então, lembra-se que num dia feriado foi dia 12 de outubro. Eu estava em casa, aborrecida, porque há quase 2 anos eu venho consultando médicos dermatologistas por um problema que o primeiro a médica nem falava o que era. Aí eu fui num centro especializado, eu percebi pela palavra que ela estava dando orientação para outra médica, mas fui guardando isso no meu coração. Aí descobri, tipo em abril, uma médica que me indicaram, que é professora da faculdade da Santa Casa. E fui. E ela me falou, olha, olhando, eu já lhe dou um diagnóstico aqui, e você, vou passar um Terapsor, que é com cortisona e tal, e isso e aquilo eu fui fazendo. Algumas pessoas se ofereceram para orar, mas não me tocava o coração. E nesse sábado, era um feriado, e eu pensei, eu vou pegar esse carro e eu vou até lá. E foi quando eu encontrei. Porque vinha no meu coração, na minha mente vinha, você tem que pedir para o irmão Levi orar por você. Então, eu paro o carro, o seu Manuel ajudou a colocar o carro, eu vi o senhor e chamei, olha, eu preciso falar com o senhor. E vim aqui e pedi para o senhor. E o senhor me fez a oração. Eu queria deixar uma coisa que eu nunca senti na minha vida. O momento que o senhor começou a orar por mim, o que eu senti foram agulhadas no meu corpo inteiro. Eu estranhei aquilo. Mas eu estava assim, orando, estava assim com Jesus. Falei, Jesus, é o senhor que está aqui. Não é Levi, é o senhor. Então eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus Pai, a Jesus, ao Espírito Santo. Agradeço a todos que que facilitaram, que concorreram para que nós estivéssemos aqui, todos que o pastor Dave, a pastora Ana, todos os que colaboram. Então eu agradeço neste momento a tudo isto e a presença que teve de Jesus ali. Então eu quero dizer o seguinte, eu fui assim tranquila, sabe? E aí eu tinha feito biópsia. Ela me disse, olha, vamos fazer uma biópsia, mas não vai ser nem preciso, porque eu já estou vendo o que é. Tudo bem, eu fiz a biópsia, tinha sido antes, e aguardei a próxima consulta, mas orando e agradecendo a Jesus que ele estivesse sempre conosco, me iluminando, e também que sempre com o Senhor. Aí tinha a consulta marcada, depois que foi feita esta oração. Aí eu cheguei na médica, no dia que está aqui, dia 4 de novembro. Então, ela falou, dona Darcy, a senhora deita na maca, vamos examinar direitinho isso. E eu quieta, não falei nada, deitei na maca, ela olhou, assim, mas ela disse assim para mim, mas dona Darcy, mas está tão bom. Eu nunca pensei que fosse ficar, está até cabelo querendo nascer, não tem mais aquelas falhas e as bolinhas, mas está muito bom, o tratamento está muito bom. Eu fiquei quieta, aí ela foi passar a receita. Ela terminou de passar a receita e eu só falei para ela, olha, a senhora me desculpe, eu preciso falar uma verdade, só que eu não estou. A senhora vai continuar com isopropanol, né, com minoxidil? Eu falei, só que, doutora, eu todo esse tempo eu não tenho usado nada disso, eu só lavo com o shampoo. Como? Falei, aí eu contei, é uma coisa, aí eu contei para ela. Então ela falou assim, olha, a senhora deve ir agradecer ao seu irmão Levi. Porque o que eu posso dizer, que ele é muito abençoado e a senhora também por ter encontrado esse local. Então é isso que eu quero falar, que não foi vão. Está aqui a receita. Quando ela olhou, ela escreveu suspenso, tá vendo? Irmãos, por isso que eu disse que Deus tem me falado que ia colocar pessoas no meu caminho. Né? E ele tem feito, não é só aqui, no trabalho. É Deus que faz essas coisas. Apenas somos dispenseiro dele. Por isso que eu digo, Deus está começando a cumprir promessas na minha vida. E ele já tinha me falado sobre esses acontecimentos. E me diz que Deus não faz nada sem avisar, irmão. Amém? Então, toda honra, toda glória para Jesus. Que possamos continuar avançando, não é? E perdendo tempo com Deus. Perca tempo com Deus, você vai ver.